pista, frequência do meio decimal zero, zero, no meio do decimal 8. Zero, zero, chama 2, 1, 1, 1, 8, questão, frequência, frequência, 2, chama 0, no mais. 0, controle de Salvador, 1230, decimal 8. 1208, bom dia, você é minha 2, Kona. Bom dia, você é minha 2, Kona. Recolonação Zona. Chegando a 2, Kona, contato radar, fila para 230, 0, 2, decimal 1. 330, decimal 1, você é minha 2, Kona. Utilizando o galeão, ocupando o patrão de voo. Descendo 190, nível 280. Saída ação, voo fundo, lei da morte, vai comprimir a curva à direita, pode ser colar de 190. O transponder 5226, o controle 120.8, tanto 9172. Confirmando a rota que tem, eu estou aqui agora na experiência de 144, segundo essa rota seria ação no 1 no Lido Dot, no Açaí. Correto, transição, estou na posição 0541, no frente, confirmando a transição, é Dot. centro do Sistema. Frequência 125 decimal 1, a terna 125 decimal 8. Obrigado. conversa a posição 01 no repórter técnico descalçado. Chamei a 075, chame o oceano por recepção. Frequência no 25 do sinal 1, no alterno no 25 do sinal 8. para 7 Patiolo, Golf Uniforme Lima, chama ingresso no Patiolo. Para o destino, a parte para o destino vai ser menor, 5, deixa de chegar da ponte para a nível de voo 060, que é na Rua 0 na casa. 7490, com a sua velocidade. Se tiver condições, pode ir na sua velocidade até mais próximo de papo. Paulo, pode continuar, pode ficar. muito perto. Só que eu não restai o ar, porque o ar é de 3 a 4 minutos. 0010, Camino Jardín, Chasis 104. Qual que é que é, né? Quando pronto, autorizar ingresso para a zona, até a posição 09, de reporte térmico de rebote. Bom dia, a senhora de explicação do camarada com o senhor, por direto do lugar. Utilizado Alfa Índia, questão. Adiciono Índia, robô de céu chega novamente, ajuste 1004. Bolsa Alfa, contesta a frequência da XG Alfa, reporte aí para o Juliette. A planta chamada de procedimento de recepção do canal 02 Salvador e chama agora a sua recepção do canal 8 do sinal mais de 5. Chamada de procedimento de recepção do canal 02 Salvador na sua estabilidade. 3, busque para 2.000 pés, ajuste na 014, autorizado a tomar o procedimento pela pessoa, peça estabilizada. Geral 9970, desce para 2.000 pés, ajuste a 014, autorizado a tomar o procedimento estabilizado.